O voo 1273 está pronto para o pushback acionamento, mas não está livre. Voo 1273 está livre o pushback acionamento, aguardando a cópia. Positivo, autorizado o pushback acionamento, aguardando cópia. Voo 1273. Bono 273, copia? 273, prossiga. Bono 273, autorizado com fins 360 nível, Upper Whisky 58. Decola da 10, com curva direita na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5514, controle 119.35. Ok, então 360, com fins aprovado, Upper Whisky 58, decola 10, curva direita, saída Gole, Gonza. Aciona 5514, controle 1935, gol 1273, posição 62 para puxa acionamento. Gol 1273, está livre o pushback acionamento, chame táxi. Chama Neves, obrigado. Web 6708, copia. Webjet 6708, autorizado Recife 330 nível, Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5507, controle 119.35. Correto, chame pronto para o push e acionamento, web 6708, informo clareza 3. Está pronto para o push e acionamento, web 6708. Web 6708, autorizado, chame táxi. Chamará para o táxi, 6708. Só confirmando, o gate é o 04, Web. Afirmativo, 4. Gente. ...80 nível, Upper Zulu 14, Tokin, Upper Alpha 317. Decola da 10 com curva direita na saída da El, transição Blaze. Transponder 5520, controle 119.35. OTAN 3197, autorizado Galeão, 380, Upper Zulu 14. Decola da 10, curva direita da El Blaze, radial 198 de Salvador. Após Tokin, voa Upper Alpha 317. 5520 no transponder 1935 ao controle. Então 3197, correto, chame pronto para o push e acionamento. Reportará para push e acionamento, informa a box 5. 7. ...940, chame ao centro Recife 13325, alterne 1288. 13325, 1288. Correto. Obrigado, boa noite. Boa. Controle de Salvador, é Romeu, Romeu November, boa noite. Romeu, Romeu, Romeu November, boa noite, suba ao 400 na saída Gole. 400, saída Gole, November. Bono 273, táxi via Juliette Alfa, quando na Charlie, torre no 8.95. Caso contrário, 1 no 8.6, ajuste no 0, 1 no 3. Bom voo. Taxi Juliette, Alfa, na Charlie, chama 2895, altera 2862. Boa noite. Boa. Está com 150 a bordo, com 240 de autonomia, alterna Salvador para o táxi. Jet 6708 vai como número 2 para o ponto de espera na Charlie, vai dar passagem ao Boeing da Gol, após o mesmo Índia, quando na Charlie torre no 8.95, alterna no 8.6. O ajuste no 03, bom voo. Sim, vai dar passagem à aeronave da Gol, segue como número 2, e chama a torre Salvador, tá 3197 novamente, para puxa acionamento, box 5. 3197, autorizado, chame táxi. Autorizado, puxa acionar, reporta táxi, 3297. Autorizar aí, pessoal, o GPS para pistão zero? Afirmativo, está autorizado no 884. Desça para 2.500 pés, informe na final. Vai reportar, Gol 884. Para final, Gol 884. Também torre 1 no 8, decimal 95. 895, obrigado. Alterne 1288. 3325, 288, novembro. Controle Salvador, boa noite. Gol 1273, cruzando 1800. 273, suba ao 360 na saída Gole, boa noite, vigilante. Para o 360, saída Gole, Gol 1273. Tan 3197 estacionado, pronto para o táxi, com 4 horas e 15, alterna Guarulhos, com 62 a bordo. 3197, táxi via Juliette, Alfa, quando na Charlie, torre no 8.95, ajuste 10113. Caso contrário, 1 no 8.95, 1 no 8.6. OTAN 3197, autorizado táxi Juliette, Alfa, Charlie, chama a torre na Charlie, 1895, caso contrário, 1862, 3197 da TAM. Chame o centro Recife 13325, alterne 1288. Ok, Recife 13325, 1288, boa noite. Boa noite. Solo com 884, Livona, se escuta. Aguarde a falta 3403 Guarulhos. Uma coordenação 360 3603. Afirmativo, 360 aguarde, então 3603. Jet 6708, chame o centro 12545, alterne 12685. 3603. Pronto para a cópia? Pronto para a cópia. 3603, Salvador para Serra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 360, autorizado, superior whisky 50. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída da L, transição de NER. Controle 1 no 9 decimal, 35, aciona 5524, TAN 3603. 360, Guarulhos, pistão da L no zero, curva à direita da L de NER. Whisky 50, 119 cotejamento correto, TAN 3603. A torre funcionando agora em 1 noite, decimal 95, senhor. No portão 03, chame pronto para o posicionamento. 718 953. TAN 3197, mantenha a saída dela e chame o centro 13325, alterne 1288. 3325, 1288, boa noite, 3197. Noite. Approach, good evening, TAN 3662, reaching level 150, have copied Foxtrot for me. Good evening, TAN 3662, squad identity and descend to flight level 050, direct to ETAP position. Okay, clear now, level 050 and directly to ETAP position. requesting RNAV procedure to runway 10. Roger, so update up, fly direct to Sierra Victor 366. Okay, after ETAP, please fly to Sierra Victor 366, thank you. Solo Gol 1613, gente da Foxtrot. Gente no 1-3 para Brasília, qual o nível, senhor? 3, correção, 400. Gente, 400, será coordenado o provável gol de transição ofito, senhor? Escute informação Golf e aguarde coordenação no 1-3. Para Brasília, qual o nível, senhor? Ao 380, ao propósito. Gente, 380, será coordenado? Provável gol e transição ofito? Escute a informação Golf, aguarde coordenação, número 2 para a cópia, 3561. Gente, não escuta, está 3561. Salvador, boa noite, azul 4070, passo 190 ao 160, informação forte. Boa noite, azul 4070, identifique, desça ao nível 060 na chegada Mari. 060 Mari, intenção é o GPS. 0. No portão 3, está autorizado o posicionamento, senhor. Chame táxi, portão 3603. boa noite, TAM 3858, gente da informação Foxtrot. TAM 3858, boa noite, identifique e desça ao 050 na chegada Mari. Identificou, até o 50 na Mari, solicita a execução do RNAVE, Paulo Angela. Sete. Azul 4070, reduza para 220 nós. 1-3, pronto para cópia. Prossiga no meio, 3. Voo número 3, Salvador para Sierra Bravo, Bravo Romeu, nível de voo 400, autorizado, para Zulu 17. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída Gole, transição Ofito. Controle 1 no 9, decimal 35, torre 1 no 8, decimal 95. Aciona 5526, gol no meio no 3. 400, aprovado, via para Zulu 17, decola 10, curva à direita, pega gole, transição Ofito. Controle 1935, a cor 295, transponde 5526, gol no meio no 3. Protegimento correto, gol no meio no 3, no portão 02. Chame quando pronto para o pushback acionamento, senhor. Aprova, pushback acionamento, portão 2, gol no meio no 3. Sente, confirme, senhor, já está pronto? Afirmo. Sente, no meio no 3, tem autorizado o acionamento na posição em coordenação com a equipe solo, assim que o Airbus da TAM retaguarda iniciar o táxi.